Comandante Urbano de Quintana 3897, informação Sierra, autorização Guarulhos. Copiou 340, tá 397? 397 Guarulhos, 340 autorizado, aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita, nada El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5107, controle 120, decimal 8. Nível 340 autorizado para Guarulhos, via Dr. Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Papa Tiago Lima. Decolou da 10, curva direita da El, Lida, Bridge, controle 1208, transponder 58, 5107, 3297. Mais 0897, chame pronto, pushback. Chama, Lima. Chile 143, passando Duna, completa a situação, chame torre 1, 1, 8, 6, 6. Completo com a torre 18, 6, obrigado, até já. Luna 075, solo 53, libera a direita, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Obrigado. 3145, livre decolagem, vento 140 graus, 8 graus. Livre decolagem, dá 10, tá 3145. 075, via Alfa, repórter para Juliette, para ingresso. Passagem para Juliette, voo 1075. Setor, quantas milhas afasta? No 4-3, tá meia milha de estando, baixar travado visual com 10. Meia 1-4-3. Vento de superfície 140 graus, 8 nós. É livre pouso, pista 90. Livre pouso 990, 140 com 8, 143. Quando a 17, coordenação com a torre, direto pro noroeste. Acionando 0122, controle 120, decimal 8. A torre opere 118, decimal 612. 145, decolou 154, chame 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Do microfone Lima, chama a torre 186, acionamento de taxa de colagem, agente 107, bom voo. Taxa de 76720, 170, bora de 3 horas e 30 com. Direto Leda, após Leda Beach. Autorizado Leda, subindo para o 380, TAN 3145. T5495, está 9 milhas para Coral. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 140, chame controle de frequência 120, decimal 1. 1201, Cente, obrigado, boa noite. Equador, boa noite, Almirante Meia. Chanel 6143, no solo ao 57. Chame 129. 219, obrigado. Morachab, 6720, chame Chalim Mansa, capturando. Obrigado. Bilhete 6720. Boa noite, Web. A linha e decola, pista no zero, vento no 50 graus, 8 nós. A linha decola, o 2-0. Prisma 43, via Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa Juli 08, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, 3894, informação Romeu. Ah, 3894, boa noite, excelente identificação, voo direto TAP, desça para 2000 pés, que é negando 017, reposto estabilizado no localizador. TAP para 2000, seguida a restrição em TAP? Livre, então, 3894. Tem que seguir a restrição em TAP, reporte estabilizado, 3894. Salvador, boa noite, voo 1273, estação 190, centro da Serra. Voo 1273, essa é a minha identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, que é negar no 017. Autorizado Bonf, desce para 4000 pés, que é negar no 017, voo 1273. Lima, livre da colagem. 140 graus, 8 nós. Doutor, boa tarde, objeto 6720. Objeto 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado, vai direto Leda, após Leda, Bridger. Gente, após 2000, Leda, após Bridger, graças ao 6720. Mike Papalima aqui, setor Nordeste. Gente, Mike Papalima, mantenha a minha escuta até o retorno. A sua escuta, senhor, vai ficar em sobrevoo sobre Itinga aqui, próximo, mais ou menos, 5 okay. Milhas do aeródromo. Fica a nossa escuta. Ok, presidente, você vai colar em suas 21 horas o Lu, reporte para o retorno. Toma para o retorno, Lima. Número 251, secundária 23325. Secundária 133, decimal 25, TAM 3145. 3325, secundária, obrigado. solo, o 1856, felicitação para acionamento na posição e posterior pushback na posição 02. Salve, chame táxi. Pode ir. Agradeço a posição, reforçaremos para o táxi. Objeto 6720, chame centro Recife. Frequência 125.1, alternando no 33.25. 351, 3325, boa noite, Jareta, obrigado. 3894, autorizado a final ILS, reporte estabilizado o localizador. Autorizado ILS, 3894. Mike Papa Lima, pro retorno. Ok, Mike Papa Lima, reporte no solo controlado do pátio da cabeceira a seu critério. Vento é de 1 a 40 graus, 62 graus. Positivo, chamando o pátio, vai direto aqui, Lima, boa. Libertador, 3894. 894, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. Torre 286, 3894. 1273, vista para 2000 pés, autorizado a final em LF, reporte estabilizado no localizador. Vista para 2000 pés, autorizado a final em LF, reporte no localizador, com 273. Lima, sol 09, frequência livre, boa noite. Maravilha. Muito boa noite, 3894, passageiro Serra, baixada travada. 3894, pouso autorizado, pistão na zero, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso não no zero, 3894. Gol 1856, está pronto para o táxi. 186, Salvador com 3 horas. Alfa, ponte para a torre 1186, ajuste no 017, bom voo, boa noite, comé. Indy Alfa, 1816, no ponte espera, obrigado, boa noite. Boa noite. Bem, questionamento 3297 no portão 10. Livre, 1897, chame táxi. Camarada, 3897. Boa noite, 5:30, próxima ponte espera da 1:30. Noite, 9:30, a Lima tem a cabeça da 1:00. A Lima tem a 10, voo na 8:30. Tá, 3894, solo aos 12, libera a direita, chama no 21, 19. 219, 3894. Salvador, boa noite, 3894. 394 via Alfa, foi Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, 3894. Salon Salvador, uma boa noite. É o Gol 601. Temos a informação Serra, autorização de tráfego Galeão. Tem livre decolagem, vento 140 graus 8 horas. Livre decolagem, zero, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol no 223, final ILS 73. Boa noite, Gol no 273, acorde quando baixado, travado. Já baixado e travado, Gol no 273. Então, aguarde pista livre, vento 140 graus 9 horas, então companhia rolando agora. Entra agora dentro de pista livre. Agora 5956, Ciano, identificação, vou indo para o de bolsa, para a chegada da bolsa, reporte para a descida. Pouso autorizado, pistão na zero. Pouso autorizado, pistão na zero, Gol 273. Gol 256, decolou aos 15, chama o controle, bom voo. 856, obrigado, bom. Salvador, boa noite, Gol 1856. 1856, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída Puca. 390, saída Puca, 1856. Para o táxi 3897, com 3,40 de autonomia, 226 a bordo, alterna Galeão. Salve 7, via pátio, Indy Alpha, ponte para 2186, ajuste no 08, bom voo, boa noite. Ok, táxi autorizado, pátio Alpha de Indy, até o ponto de espera, 186. Muito obrigado, boa noite. No solo às 17, chame o 121 da Sima 9 Olivar. 121-9 Olivar, vamos ver. Mentira. né? Só um minuto. Fala Salvador, Gol no 23, boa noite, Lisona, Foxtrot. Bravo 273 via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Via Alfa, repórter da Juliette, com 23. Sobrevoa novamente em Tinga. Autorizado, voo local e Tinga 500 pés. Decolando 197, comprou a Nordeste, coordenação com a torre. 0122, o transponder. E a torre 1186, controle 120, decimal 8. A linha e quando pronto decola, até 3897. Tá, 3603, gente da Sierra, descer a 950. Tá, 3603, essa identificação, voe direto ITAP e desça para nível de voo 050, que legal no 08. ITAP 050, tá, 3603. Iniciando a decolagem, o TAN 3897. Maravilha, bom voo. Obrigado. Doutor de Salvador, professor, aqui para o 56, unidade de estudo. 5956, desça para 4000 pés, que é legal no 08. Cuidado, 4000 pés, 0098. Que final que é? Bom, 6-0-1, não tem a prestação? Bom, 6-0-1,